céu cinzento, na janela bate o vento, quero alguém pra conversar. Nesta madrugada de inverno, eu não sei se te espero ou me arrisco a te buscar. Fico olhando as luzes da cidade, namorando a saudade que ficou em seu lugar. Como esperar por tanto tempo, segurando o sentimento, com vontade de chorar. Como aceitar esse vazio e dormir sentindo frio, sem você pra me abraçar. Eu quero tanto mergulhar nos teus cabelos, acordar dos pesadelos, me livrar da solidão. Eu quero tanto ver de novo os seus passos, te trazendo pros meus braços. Não me tire essa ilusão, volta pro meu. Namorando a saudade que ficou em seu lugar. Como esperar por tanto tempo, segurando o sentimento, com vontade de chorar. Como aceitar esse vazio e dormir sentindo frio, sem você abraçar. Eu quero tanto mergulhar nos teus cabelos, me livrar dos pesadelos, me livrar da solidão. Eu quero tanto ver de novo os seus passos, vocês, te trazer. Quero ouvir a galera lá atrás, quero ouvir. Volta, volta, volta, volta! Eu quero tanto mergulhar nos teus cabelos, acordar nos pesadelos. Vocês... Eu quero tanto ver de novo os seus passos. Só calma.